Essa daqui, meu doutor Emanuel Soares, vai chorar e vai ligar pra eles. Aqui tem sentimento. Segue o brabo do repertório. Não tinha um homem sem coração. Fecho os olhos, tiro a roupa, solto a boca, tenho mel que me acalma. Meu desejo que me leva até o céu. Surreal, bom demais. Pena que toda vez e a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem outra gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. Fecho os olhos, tiro a roupa, solto a boca, tenho mel. Meu desejo que me leva até o céu. Surreal, bom demais. Pena que toda vez e a gente faz amor e eu me sinto. Você já tem outra alguém e acha normal. E a gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. E a gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero. Ações, a Sebo News, Central da Sofrência, Estação da Rocha.